desabou. Todo meu bem em mal se tornou. Meus sentimentos, meus pensamentos presos na paixão, paixão que devorava o meu coração. Eu caí no mais profundo, um vazio do tamanho do mundo envolveu a minha vida. Minha noite era longa, eu não conhecia o dia, eu não conhecia o sol. Jesus é o sol da justiça, Jesus o pão que sustenta, Jesus alimento da alma, amor verdadeiro que não causa trauma. Envolveu a minha vida. Minha noite era longa, eu não conhecia o dia, eu não conhecia o sol. Jesus é o sol da justiça, Jesus o pão que sustenta, Jesus alimento da alma, amor verdadeiro que não causa trauma.